por essa vitória. Mas desta vez não vai ter mais chance. O nosso verdão já está no alcance. Boa sorte pro Corinthians, pro outros times também, pois daqui pra frente não vai ter mais pra ninguém. Peço a torcida pensamento positivo e nunca se esqueça, o verdão é o destino. E a galera que levanta o verdão, que grite para o mundo, dessa vez é campeão. Eu disse chega, chega de besteira, pois dessa vez o campeão é o Palmeiras. Eu disse chega, chega de besteira, pois dessa vez o campeão é o Palmeiras. Eu disse chega, chega de besteira, pois dessa vez o campeão é o Palmeiras. Eu disse chega, chega de besteira, pois dessa vez o campeão é o Palmeiras. Com muitos chutes que balançam a rede, que faz delirar a galera alviverde. E a torcida que solta os lojões, e nossos baloeiros que soltam os balões. Os gritos multiplicam e as comemorações, nós somos porco, nós somos campeões. Pegue no verde, não perca as esperanças. A bandeira mancha verde no estádio que balança. Manda um alô para as outras torcidas. Mantenha a união e sejam esportivas. E também, não me levem a mal, pois eu sou um palmeirense, eu sou o Tomagal. E nunca se esqueçam do nosso refrão. Cante no estádio, em casa ou no salão. Eu disse chega, chega de besteira, pois desta vez o campeão é o Palmeiras. Eu disse chega, chega de besteira, pois desta vez o campeão é o Palmeiras. Eu disse chega, chega de besteira, pois desta vez o campeão é o Palmeiras. Não estou me convencendo, nem estou me exibindo. Ser campeão é o nosso destino. Já falei do verdão e vocês não me conhecem. Eu sou Scooby-Doo, não esqueçam desse rapper. Não fiz esse rap pensando na fama. Eu fiz esse rap pro verdão que a massa ama. Porque na final não há problema. O nosso título já está no esquema.